Alô, alô, aqui Ricardo Vilas e estou trazendo o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Errar é útil, sofrer é chato, chorar é triste, sorrir é rápido. Olá a todas e todos que nos ouvem e acompanham. O disco do dia de hoje é dedicado a Zélia Duncan, com seu álbum Pelo Sabor do Gesto. Olhar é móvel, falar é mágico. A maior parte do álbum foi gravada ao vivo, no Teatro Municipal de Niterói, como todos os verbos de Marcelo Genesi e Zélia. Sábio, refazer é ótimo. Amar é profundo, e nele sempre cabem de vez todos os verbos do mundo. E nele sempre cabem de vez. Algumas canções trazem um toque especial, como O Tom do Amor, parceria de Zélia com Paulinho Mosca. Esta foi gravada em estúdio. O amor vai te contar um segredo. Não precisa ter medo, nem sair correndo. O amor nasce pequeno, cresce e fica estupendo. Às vezes o amor está ali, você nem tá sabendo. O amor tem formas, formas, aromas, vozes, causas, sintomas. O amor. É mãe, é filho, é amigo. Às vezes num canto esquecido existe amor. Existe amor. Mais uma gravada em estúdio, Por Isso Eu Corro Demais. Isso mesmo, do Roberto Carlos, na versão de Zélia. Meu bem, qualquer instante que eu fico sem te ver, aumenta a saudade que eu sinto de você. Então eu corro demais, sofro demais, corro demais só pra te ver, meu bem. E você ainda me pede para não correr assim. Meu bem, eu não suporto mais você longe de mim. Então eu corro demais, sofro demais. Agora eu corro demais só pra te ver, meu bem. O clima pop se afirma com Aberto, de Edu Tedeschi e Zélia Duncan, gravado ao vivo no Teatro Municipal de Niterói. Apesar dos outros, apesar dos medos, apesar dos monstros nos meus pesadelos, vou tentar manter o coração aberto pra você. Apesar dos trincos, apesar dos trancos, apesar dos dias repetidos que são tantos. O disco do dia de hoje é Pelo Sabor do Gesto, de Zélia Duncan e sua banda. Um lançamento Biscoito Fino encontra-se nas melhores lojas. Mais informações no site da artista www.zeliaduncan.com.br. Das canções dos lugares, apesar dos meus pensamentos, dos perigos dos próximos momentos. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Ribeiro. Até amanhã com mais um disco do dia.